Valinha, tô na pista não, eu. Parece até conto de fadas, mas assim aconteceu. Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. Naquela noite encantada, pedi pra lua dos amantes que iluminasse essa hora, pra esse amor eternizar. Mas no passe de mágica, você desapareceu. O eclipse maldito, o encanto se perdeu. E o meu coração partido foi sofrendo e foi sofrendo, tentando te encontrar na madrugada, fria madrugada. Mãozinha pra cima, se bora dançar, se vá. A lua me traiu, acreditei que era pra valer. A lua me traiu, fiquei sozinha e louca por você. A lua me traiu, acreditei que era pra valer. A lua me traiu, fiquei sozinha. Agora ela joga os cabelos, vá. Assim aconteceu. Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. Naquela noite encantada, tá vendo que eu sei? E iluminasse essa hora, Senhora Thais, Senhora Bel, eternizar. Mas no passe de mágica, ô Cris, essa música é pra você jogar os cabelos, viu? No eclipse mal, bota a Cris pra jogar os cabelos. No encanto se perdeu. E o meu coração, segura a rede, meu primo. Obrigada pelo carinho. Foi sofrendo e foi sofrendo, tentando te encontrar na madrugada. Sim, a madrugada. A lua me traiu, acreditei que era. Fiquei sozinha e louca por você. A lua me traiu, acreditei que era pra valer. A lua me traiu, fiquei sozinha. Coloca o chamanco, prepara, joga os cabelos, vá. Não consigo te esquecer. Apaixonada por você. Tá vendo você ainda? Não consigo te esquecer. Apaixonada por você. Nossa, meu que mais juro. Segura a bolinha. Gostou? Gente, como é bom. Tá vendo que eu sei dançar? Deixa eu ver aqui. consigo te esquecer. Ah, apaixonar. Fica aí. Acho que porque eu não... Botei uma botinha, não quer? Eu ia... Quer tá comigo, viu? O quê? Se quer tá comigo demais. O quê? Oxe, fica aí.